1333. Ok, copia o 3-0 São Paulo, na Upper Zulu 10, Brit Upper Zulu 16, BH. Recola 10, curva. A aeronave está aquecendo, vai passar a cauda em aproximadamente 1 minuto. Após o mesmo, eu vou liberar seu pushback 3805. 1 minuto, tá, 3805, no aguardo. O voo no portão número 6 dúzia, no 806. O senhor vai executar simultâneo com a aeronave no portão 4, estimado de 1 minuto. Estimativo, 1924 no portão 11, que chamou pro push, confere. Avião, 1-1-1. Ok, vou liberar simultâneo com as outras duas aeronaves, ok? Mais 1 minuto, estimado. Não, obrigado. Salvador, passaria do 2230. Prossiga. Por gentileza, senhor, após a posição Amor, solicita voar direto conquista. Iniciando na 10, 3203. Chama 209, chama 6320. Mantendo o perfil da saída árbol, né? Quem está mantendo a posição Amor e aguardando para voar conquista. Obrigado. Salvador 4-1-1 também. Seu nome está autorizado, está 3805. Qual amarado, tá? Voo no 806, meia dúzia. Pushback e acionamento autorizado. Reporte pronto para ataque. Livre puxa acionamento, voo no 806, pronto para ataque. 924, portão 11, livre puxa acionamento, reporte para ataque. Autorizado, depois para ataque, 924. Solo Salvador, 35490, Pátio 3, puxa acionamento. Pátio 3, 7. Na sequência, número 4 no, para decolagem, reporte pronto para o táxi 5490, autorizado pushback, reporte para o táxi. Autorizado push e acionamento para o 5490, reportar para o táxi. Vou para o nível 190. 190, 3283. Papuca, 3203. Autorizado, Puca, 3283. Obrigado. Bruno, no meio, voo ITAP, desça para 2000, ajuste padrão. Autorizado, final do procedimento. ITAP 2003, obrigado. Autorizado, final do 3. É, 13. 33, ponte 9, chega a zona. Aguarde para o push no 333. Valeu. Chame a torre em 1895. Bom dia. Bom dia, vou seguir o Airbus da TAM lá no ponto 018. Bom dia. o nono 0 graus com 13 nós. Decolagem da 1 a 0 graus com 13 nós. Contact do voo 1924, alterna Salvador, 2 horas e 15, 1158 abaixo. Em frente, Alfa, siga em frente, pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1895 para decolagem 1924. Pátio, em frente, Alfa, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1895. 3805, 110 a bordo, atendendo Galeão, autonomia 4 horas, para táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera, dono 0. Quando lá, chame torre em 11895, TAM 3805. Táxi autorizado para ponto de espera do 10, TAM 3805. Solo 35490, pronto para o táxi, pode estar com 4 horas de autonomia, PMD de 39, alternando Aracaju, 35490. Ciente, inicie o táxi e reporte para ingressar no pátio 1 no 35490. O gol no portão número 9. Já passou a cauda, agora a aeronave da companhia. O senhor está autorizado para o push e informe táxi. Autorizado, senhor, táxi. Gol 333. R62, confirmando. 6320. Temos a aeronave da Gol aí com a logo Varg. Após o mesmo, eu vou autorizar seu ingresso para o portão 612. Ah, escuta. 8, boa, Feliz Natal, 394. Controle de Salvador, boa tarde, Gol no 394, da El 3. Boa tarde, Golano 394, contato radar, sua para a mesa 360, saída da EL. 360 na DEL, no 394. Manter a posição 354 na DEL. Toma, tchau. Os 20, prosseguindo para o 612. Tente atualizar o portão número 6320. Da 3805, a linha decola pista 10, o delta de 100 graus com 13 nós. Autorizada a linha decolada 10, da 3805. Gol no 806, após a rolagem do Tani, mantém pista 10. Após a rolagem do Tani, mantém pista 806. Espera, lá a torre 1895, boa tarde. No ponto de espera, 1-1-8-3-4-4-5, boa tarde. 1895, ok. Salvador, gol 336, táxi 83, 430, Galeão. A 8. 288, obrigado, até já. Ponto de espera, torre 1895, gol 1333. Pátio Indy, Alfa, Montero 1894, R, gol 333, né? Solo, gol 900, habilitação, puxa, estacionamento, posição 5. Posição 5, aguarde para o push, temos aeronave que passará a cauda, aqui aguarde para o push no 600. Bravo 09, controle 120, decimal 8. Boa tarde. Escuta 3. 8, Sérgio. O 9092, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85. Obrigado, bom Natal, tudo bem. Bom Natal. Zero-meia, tem nível de decolagem na 10, Delta de 190 graus com 15 nós. Nível de decolagem na 10, 180. 626, reportará a localizador. Controle, boa tarde, tá 3805, decolou. 3805, contato radar, vou para o 340. 340, na sua escuta, 05. Azul 41, no meia, torre de...